aqui, ó, protesto. Os moradores da comunidade do Manuel Corrêa estão protestando nesse momento. Porque no final o que acontece, nós estamos ficando como escudo. Moradores aqui estão querendo ter paz. Não está trazendo uma segurança para o bairro. Nós somos trabalhadores. Eu posso falar para vocês aqui. A família reconheceu o corpo desfigurado. Quanta abstração ser protegido pelo Estado todos os dias. Um testemunho invalidado e o castelo de madeira constantemente violado. Tá tudo atrasado, decora o calibre. Não há orgulho que sustente, nem alma que vibre. No grito de dor é confundível timbre. Articula a reação depois da marcha fúnebre. Vislumbre, somos o povo sem território. Constante tensão, é difícil ficar sóbrio. A fila tá extensa pra atender no ambulatório. Expurga a nossa gente. Isso é notório, contraditório. Difícil ter alguma ambição. Tô vendo a esperança esvair das nossas mãos. Tô vendo nossas mães rejeitando a comoção. A gente pele preta não quer eliminação. A polícia chega lá no Manuel Corrêa, dando de morador. Horário de escola, de criança da creche. É assim que eles estão fazendo lá, ó. Se a nossa comunidade invadir a nossa creche, as nossas crianças, eles não têm pena. Ele não tem pena de nada. Olha aqui, ó, protesto, a pista tá fechada. Sigo lutando na favela. Amigos e inimigos que tentaram pular não passaram mais por ela. Me joguei profundo e pessoa é rasa. Dificuldade me agarra, mas sei que é preciso pra vencer. A rua sempre insinua. Se você fala demais, não vai parar na próxima esquina. Fica na mira, não abaixa a guarda. Foco no alvo, luz vermelha acende. É tudo de repente. Eles atingem outro favelado puro inocente. A favela sangra pedindo amor. É realmente sangue do amigo jorrando sentindo a dor. Em busca de sucesso, em busca de milhões. Todos estão perdendo a alma em meio à multidão. Olho pro céu, só peço proteção e muita paz. Fumaça sobe, a noite cai. Quem é da pista fica e quem não é já sai. Um brinde pros que vai, visão vivência atrás.